A você que está pensando em desistir de seus sonhos, nunca desista, pois a vitória vem a cada amanhecer. Rose Silva. Mano Igor, muito obrigada pelo sonho realizado. Senhor Jesus, ó meu Pai, peço a Ti de coração que abençoe o nosso planeta Terra com solução. Infelizmente o povo está vivendo só de dor e sofrimento. A vida tá difícil, o que que está acontecendo? A minha luta é pela igualdade entre as raças e as cores. Somos todos iguais, no fim termina tudo em flores. A nossa vida é uma passagem, vê se tenta entender. Vai nascer o ser humano, vai crescer, depois morrer. Se juntos podemos sofrer, por que não se unir? Buscar a paz e a igualdade, jamais desistir. Se eu cair, me levanto para o seu nome exaltar, pois o Senhor é o motivo do meu caminhar. Seguindo em frente focado, lealdade é o escudo, levando o nome de Deus nos quatro cantos do mundo. Nos quatro cantos do mundo. Pai, vou te glorificar, seu nome eu vou louvar, por ti eu vou viver a cada amanhecer. Pai, vou te glorificar, seu nome eu vou louvar, por ti eu vou viver a cada amanhecer. É só por ti, ó Pai, que a minha vida eu vou viver, seja dia, seja noite, seja cada amanhecer. Por onde eu caminhar, irei louvar seu santo nome. Viver no mundo sem miséria, que ninguém mais passe fome. Eu sei que é possível, basta a gente se unir, plantar amor, colher a paz e juntos poder sorrir. Eu sei que é difícil, mas a minha parte eu faço. A cada pai de família, a cada homem de aço, eu não disfarço, isso não é ostentação. Saiu do fundo da minha alma pra tocar seu coração. Quando tocou no meu, só o Senhor me entendeu. Acordar pela manhã e ir em busca do que é meu. Muito trabalho para trazer o pão à minha família. Muito obrigado, ó Pai, pois faço isso todo dia. Muito obrigado, ó Pai, pois faço isso todo dia. Ó Pai, vou te glorificar, seu nome eu vou louvar, por ti eu vou viver a cada amanhecer. Pai, vou te glorificar, seu nome eu vou louvar, por ti eu vou viver a cada amanhecer. Muito obrigado, ó Pai, pelo ar que respiro, pelos olhos que vejo, pelos ouvidos que ouço, pelas pernas que caminham e pela boca que falo, para levar a sua palavra aos oprimidos, aos que mais necessitam. Muito obrigado pela vida, é por ti que irei viver a cada amanhecer. Oh Pai, vou te glorificar, seu nome eu vou louvar, por ti eu vou viver a cada amanhecer. Pai, vou te glorificar, seu nome eu vou louvar, por ti eu vou viver a cada amanhecer.